os tais. Quem os não tem, quem os não envia, poucos haverá certamente, mas muitos há que, não os vendo, os ouvem. Confuso? Postadas Sonoras. Um programa produzido pelo portal E-Iberoamérica, que semanalmente, e através dos seus intervenientes, apresenta e retrata uma cidade, uma cultura, de um país diferente, sempre em castelhano. Aceita o desafio e parte à descoberta em Postadas Sonoras. Às quintas-feiras, às 23 horas, na Rádio Antena Web. Big Sound. Às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Big Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou um curioso, sabe? Às vezes eu mergulho numas pesquisas que têm como objetivo apenas matar a curiosidade. Mas são os mergulhos deliciosos de prazer, inestimáveis. E às vezes podem dar samba, como no programa de hoje, quando eu vou praticar uma espécie de arqueologia musical, buscando as raízes de duas músicas. Para começar, vamos com uma frase do poeta e escritor inglês Walter Savage Landor. O presente, assim como a nota musical, nada seria se não pertencesse ao que passou e ao que há de vir. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E este programa chega até você com o apoio de gente que há muito tempo entendeu a importância da cultura para quem quer compreender o mundo. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e descubra como quem quer tem acesso à cultura de forma fácil e barata. Ah, mas é só quem quer, viu? E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas desta semana vai para Alisson Prata, que comentou o podcast Stairway to Heaven assim. Estava eu assistindo ao tributo ao Legião Urbana em um canal de TV quando vejo um alerta de novo e-mail. Passo os olhos lentamente quando me deparo com um novo podcast com o título de Stairway to Heaven e fico tentado em ouvi-lo, mesmo percebendo que já se passa da meia-noite e a minha aula pela manhã começa às 8 horas. Porém, o desejo de apreciar o programa vence. Nunca havia comentado em um programa, mesmo desejando muitas vezes, eu nunca sabia o que escrever. Porém, quando comecei a ouvir o programa que já começa inspirador, relembrando o podcast Bohemian Rhapsody, percebo que este seria especial. E o que eu senti durante esses 47 minutos deveria ser compartilhado. Mesmo tendo apenas 21 anos, eu tive ótimos momentos em minha própria mente, escutando e sentindo tal obra de arte. A música, quando tocada com a alma, deve ser escutada com a alma. Melodia, harmonia e letra perfeita, que me traz uma sensação inexplicável. O que mais me deixou feliz foi que ao ouvir o podcast, percebi que pessoas que admiro sentiam algo parecido com o que eu sinto quando escuto belas canções. E percebo que mesmo em um mundo pocotizado, há coisas belas a se apreciar. E que o Café Brasil sempre me apresentará essas belas coisas. Encerro por aqui o meu singelo e acanhado comentário, agradecendo pelos ótimos momentos de reflexão que o Café Brasil me proporciona. Muito obrigado. É isso mesmo, Alisson. A música, quando tocada com a alma, deve ser escutada com a alma. E é isso que explica alguns petardos que ficam marcados na vida da gente, não é? A junção da melodia com a sensação daquele momento particular, gravando na memória lembranças que serão acionadas pelo gatilho musical. Me dá até frio na barriga, cara. Muito bem, quem ganhou o livro dessa semana foi o Alisson, que simplesmente escreveu, dizendo o que sentiu ao ouvir um programa. Tá vendo como é fácil? Então, sigamos firmes no segundo mês da promoção Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para seus veículos. Você pode concorrer a nada menos que um iPod Touch para baixar o Café Brasil direto do iTunes. Para isso, visite www.facebook.com/componentesnakata e o Nakata sempre com K. E publique um relato de alguma situação pela qual você passou por falta de manutenção preventiva em seu carro. Dormiu dentro do carro, é. Trocou o pneu na chuva, perdeu o batizado, pagou o mico, é. A cada mês, 3 melhores relatos serão escolhidos e o que tiver mais curtidores leva o iPod Touch novinho. De novo, www.facebook.com/componentesnakata. Conte sua história e peça para a turma curtir. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Todo mundo tem uma trilha sonora na vida, aliás, várias trilhas sonoras. Ah. No programa de hoje eu vou mostrar o resultado de uma pesquisa que eu realizei buscando as raízes de duas músicas que têm para mim um significado especial. A primeira música foi um sucesso do conjunto Os Caçulas, em 1968. Chama-se Chuva que Cai. E é especial para mim porque minha mãe adorava ouvir. Os Caçulas foi um conjunto vocal surgido em 1963, com o nome de Os Caçulas da Bossa. Inicialmente com 6 componentes, passando depois a ser Os Caçulas. Formado por Alvinho, Álvaro Damasceno, Vera Lúcia Carvalho, Yara Pereira Matos, Gilberto Mingroni, mais conhecido como Gilberto Santa Maria. Com essa formação, foram contratados pela RCA Victor e em 1968 gravaram um LP destacando-se A Chuva que Cai, A Volta do Piquenique e Vai Ser Triste. Participaram do movimento da Jovem Guarda com muito sucesso. O conjunto terminou em 1970. Com vocês, Os Caçulas no Café Brasil. Nesse mundo cheio de dinheiro e ambição, tenho andado procurando uma ilusão. Muita gente esquece a vida, faz morrer a esperança, sem querer acreditar que existe amor. O mundo está mudando, sem querer se perdendo. E nos abrilhões e nuvens, já começamos a chorar e a chuva cairá. Sozinho num lugar que é bem tristonho, percebi que a esperança é um sonho. Muita gente de lutar está cansada e não crê mais em nada e fogem deste mundo. Então, A Chuva que Cai é uma versão que Antônio Marcos fez para a música italiana E la pioggia che va, composta por Mogol e que fez sucesso na Itália em 1967, na interpretação de uma banda chamada The Rocks. Olha como era o original. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più. Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu, e la pioggia che va e rizzonio sereno. Mas a composição italiana também era uma versão de outra música, de autoria de Bob Lind, de 1966, chamada Remember the Rain. Drink from the spring of tomorrow. Yesterday's well has gone dry. All the good times are behind us. And whenever you ask yourself why, just remember the rain. When you think of the sunshine. Então, e assim vai, de versão em versão, até que as novas gerações perdem a origem e tratam as canções como se fossem criações originais do artista contemporâneo. Eu não acho que isso seja necessariamente ruim, mas acho que perdemos assim uma fantástica oportunidade de entender como evoluímos, baseados nas ideias de quem veio antes de nós. A vida é assim. Café Brasil! Bom, exemplos como esse existem milhares, mas há uns 8 anos atrás eu acabei me envolvendo numa garimpagem deliciosa sobre uma outra música muito conhecida. Guardei comigo e falei, cara, um dia eu vou fazer um programa. Chegou a hora. Eu vou trazer para você o que aconteceu lá em 2004, quando eu pesquisei The Lion Sleeps Tonight, que foi um tremendo sucesso de um grupo norte-americano chamado The Tokens, que estourou em 1961 no mundo todo. Então deixa eu contar para você de onde veio essa, que é uma das músicas mais gravadas de todos os tempos. Muito bem, embarcando na nave do Café Brasil e começando uma daquelas viagens ao tempo outra vez, voltamos aos anos 30, na África do Sul, com um compositor e cantor chamado Solomon Netsele, mais conhecido como Solomon Linda. Linda era o nome da sua tribo. Solomon talvez seja o principal criador do estilo musical que hoje faz sucesso, com grupos como Ladysmith Black Mambazo, combinando as vozes graves com o falsete. Solomon escreveu uma música baseada em suas memórias de infância, quando caçava um leão que estava matando o gado da sua família. A música, escrita no idioma Zulu, chamava-se Mbube, M-B-U-B-E, Mbube. A letra original, no idioma Zulu, dizia assim: toda manhã você nos traz boa sorte. Sim, boa sorte, leão, você é um leão. E a letra continua a repetir: hey, hey, hey, você é um leão. Em 1939, Solomon gravou a música com o seu grupo, que se chamava Evening Birds, e a canção tornou-se um tremendo sucesso na África. Bem, prepare-se. Você vai ouvir agora a gravação original de 1939. Foram feitos pelo menos 3 takes da música e os historiadores puderam assim comprovar que foi uma improvisação em falsete do próprio Solomon Linda, que criou um trecho imortal, que talvez explique o sucesso da canção. Foi no finalzinho da gravação que Solomon fez assim. Não é fascinante, hein? Imaginar o que se passa pela cabeça do artista. Qual é a faísca criativa que faz com que ele, numa fração de segundo, crie um meme imortal, que depois serviu de inspiração para a gravação original de The Lion Sleeps Tonight? Quer ver só? Lala, compara aí pra gente. Então, o Solomon não fez a menor ideia do que viria a acontecer com aquele pequeno improviso dele. A música fez tanto sucesso na África que acabou dando nome ao estilo musical com que foi cantada, que passou a ser conhecido como Mbub Music. A música chegou até os Estados Unidos no meio de um lote de discos de 78 rotações, com músicas folclóricas que uma companhia de gravação da África do Sul enviou para a gravadora Decca, lá pelos anos 1950. A gravadora não se interessou, mas um folclorista e musicologista chamado Alan Lomax, sim. Ele levou o disco até Pete Seeger, do grupo The Weavers, que ficou encantado com uma canção chamada Mbub. Ninguém por lá falava Zulu, e então cantaram o refrão do jeito que ele soava, algo como Aimube ou Aiwimoe, Aiwimoe. Na verdade, era o Mbub em Zulu, que quer dizer você é um leão. Em 1952, o The Weavers lançou a música Wimowé, que basicamente era um instrumental com o grupo cantando apenas o refrão, e com autoria atribuída a um tal de Paul Campbell, um pseudônimo do grupo. Em 1957, o The Weavers fez uma apresentação no Carnegie Hall, de onde saiu um álbum. Olha só. O próprio Pete Seeger teve a música como um de seus grandes sucessos. Ouça aqui uma gravação dele ao vivo e preste atenção na plateia. Todo mundo entregue a música, enquanto isso, Solomon, coitadinho, lá na África. E ali pelos anos 60, a cantora africana Miriam Makeba também gravou a música com grande sucesso. Ndiva kahle nje mfowethu indona engathi niyanxila nje bathi walala mini sodliwa mathamsanqa mama oya. Boo. fascinante. Então entra em cena um grupo chamado The Tokens, nascido no Brooklyn e que tinha em sua formação original como cantor principal ninguém menos que Neil Sedaka. Quando Neil saiu para a carreira solo, o grupo separou-se, retornando em seguida numa nova formação em 1961. Jay Segal, um dos integrantes do The Tokens, escutou a música Wimoe no álbum The Weavers at Carnegie Hall e ficou encantado com ela. Mas os produtores decidiram que ela precisava de uma letra e acabaram compondo The Lion Sleeps Tonight, que provavelmente é a versão que você conhece. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. E a música foi gravada por centenas de artistas, até mesmo o pessoal do R.E.M. nos anos 80. Ruim assim porque é uma passagem de som, mas talvez a mais fantástica versão que eu já ouvi foi feita pelo grupo Ladysmith Black Mambazo, junto com o grupo feminino The Mint Juleps, que está num documentário maravilhoso chamado Do It A Cappella, do Spike Lee. Ouça só. My darling, the lion sleeps tonight. fantástico, não é? É, pois é. Mas saiba que o Solomon Linda, que foi o criador disso tudo, vendeu os direitos da música para a gravadora logo que ela foi gravada. Por menos de $2. $2, cara. E ele morreu com um saldo de $25 no banco. Em 2004, seus descendentes processaram a Walt Disney pelo uso da música no musical e filme O Rei Leão, sem pagamento de royalties. Estima-se que a música teria gerado $15 milhões apenas pelo uso no filme e na peça. Em 2006, houve um acordo e, ao que consta, os herdeiros de Solomon vão ficar ricos. Então, você deve estar perguntando aí, mas que raio de inspiração fez o Luciano ir atrás dessa história, hein? É simples, cara. A essas alturas, eu também faço parte dela. Em 2004, eu lancei a Melô da Eleição, que escrevi e que o Sérgio Sá transformou numa das mais novas versões de Mibube. Quem ouviu vai lembrar. E é assim, meu caro, que o Café Brasil também faz parte da história. E aí, gostou do programa de hoje? É diferente, né? Histórias como a que contamos aqui hoje existem há centenas. Sempre vale a pena dar uma pesquisada para ver de onde vêm os sucessos que a gente canta como se fossem de hoje. A versão aí ao fundo é com o grupo sul-africano Mahotela Queens, que traz para nossos dias a versão exata do Mbube original. É uma delícia. Pô, sabe que eu gostei da brincadeira, hein? Eu vou pensar em outros programas como esse. Com o Lala Moreira animado na técnica, Cissa Camargo dançando na produção e eu, Luciano Pires, aqui na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Alison Prata, Solomon Linda com Evening Birds, Pete Seeger, The Weavers, Marrota La Queens, The Tokens, The Rockets, Bob Lind, Miriam Makeba, R.E.M., Lade Smith Black Mambazo com The Mint Juleps e os Caçulas. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, uma daquelas entidades indispensáveis que alimentam com o melhor da música o nosso espírito. Acesse www.auditorioibirapuera.com.br e conheça a proposta deles. Dê um presente para seus olhos e ouvidos. Este é o Café Brasil, um programa feito por gente curiosa, para gente curiosa. O que hoje em dia é motivo de curiosidade, não é? Vem para cá, www.portalcafebrasil.com.br. E, para terminar, uma frase de nosso grande escritor Mário de Andrade. O passado é uma lição para se meditar, não para se reproduzir. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.